semei a semente se na primavera regueia com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como que ceifa terão recompensa das mãos do Senhor. Ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva, e com paciência a semente plantou. Após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como que ceifa terão recompensa das mãos do Senhor.